Controle Salvador, Bom dia, tá 3663. Tantan 3663, contato radar na decolagem, subavia, saída da EL para o nível 340. Via para o 340, Tantan 3663. Passar novamente para ingresso na marginal no 7. Rumo para a Serra. Autorizado final no 7, reporte para a terceira milha. Reportará, Rumo para a Serra. Trolho 3663, código Amótiva. Não, negativo. Vou ir na proa de Leda 3663. Leda 3663. Mais foco, prossiga. Tive desvio, 1.642. Mais foco, só confirmando o destino, a procedência e o destino. Cliente, acione, mantenha o código 0170, está mantendo 500 pés, eu posso cruzar na Bahia de Todos Santos. Através do farol, Lima mais forte. Caramente, pode informação índia, autorizado para Serra Bravo, Romeu, VP Zona 0, acessão Batalha, nível 360. Saída da Euleda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5506, controle Salvador, 120.8. Confirmando, pouso autorizado na 7, na 120 graus, 099. É, firmou, meu parceiro. Tem mais saída? Correto, campeão de posição 9. Solo 47, libera para cima direita, solo 121, decimal 9. 1219 vai levar na próxima direita, 2590, obrigado. Voo no 648 após desvios, vai voar o serviço 366 e descer para 250010. Ajuste o altímetro no 0 no 5. Confirme a rota que eu posso, vou coordenar com o centro da via rota que eles possuem e já chamo o seu para confirmar. Temos o passe 4 à sua retaguarda. Libere agora a via taxi passar, taxi já está ingressando, será necessário viatura? Pessoas? Sim, será coordenado. TNM 250, tá, tem um tráfego agora sua posição 12 horas a 7 milhas à frente. Continue descida até o 050, o 6250. Serra Lima, dobro vetoração radar, curva à esquerda, proa 0 no 5, limite da proa radial 280 Salvador, pelo Serra Lima. Bravo Eco 9 Lima. Confirmando a rota é Upper Bruno 0 até Taubaté. Nada. Positivo. Aguarde coordenação com o centro de CIF, CMM3. Mantenha ainda a saída dela. Você está ultrapassando. CMM3, o centro não autorizou a sua de morte, só mantém a saída da Euleda. Pode chamar na frequência 128.8. Contato direto com o centro Recife, centro CMM3. 28, centro CMM3. Frequência livre. Continua autorizado esse detalhe. 10 no 5. Então, número 2 na aproximação. Número 1 já está na proa do Serra Vista 366, 8 milhas. Né? Serra Lima efetua o R-Nave para a pista no 0. Reporte ainda para a descida, certo? Isso até o nível 050, mantenha a proa e aguarde a proa do CRV 368, pelo CRV. Certo. Essa parte de Pedro Tais, desde o nosso chão. Meu 20 a Beatle mais quilo. Apago meu Victor Índia Quilo. Bom dia, Sônia, código 0171 e identifico. Cindy Aquila está a 4.612 milhas norte de Salvador. Mantenha as condições visuais e aposto descer. Desce em condições visuais para 3.500 pés de altímetro no 0 no 5. Vitor Cindy Aquila. Vitor Companhia pedindo na 0, pode ser autorizada? Eu passo o eixo do Rio no 895, compor. 895, obrigado. Excelente. M250 autorizado final RNAVE, aposto estabilizado na proa Serra Vista 366. Que nem M250. Quilo Serra Lima, reassuma a navegação na proa de Serra Vista 368. Desça para 4.000 pés. Autorizado sinal de nave, reporte estabilizado. Número 3 na aproximação. Quilo Serra Lima. Salvador. Bom dia, eu vou no 648. Uma milha do 372, embaixo travado. Bom dia, 48, autorizado, pouso, pista no 0, evento 1 no 0 graus, 1 no 0 noite. Bom dia, que pouso no 1 no 0, vou no 648. Azul 2780, acione identificação. Chegada Mari, desça para o nível 050, ajuste no 095. 050, faixa direita de Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 095, Mongol. Via parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 095, Mongol. Dia 250, autorizado para sinais de nave, hoje no 895. Ponto. Serra Lima, desce para 2500 pés. 1015, ajuste, 0. 2780, foi para de Itape, e após Itape, Serra Vito 366, está autorizado 4.000 pés. Após Itape, está autorizado 2.500, 10.500, ajuste, está autorizado na nave, número 3 na aproximação, azul 2780. Vitor Oringa Aquilo, desça para 1.510 na proa da Ceasa, posto visual com campo, Vitor Oringa Aquilo. O número 48, solo 58, direita, solo 2.9. Olha o 2.9. Chegamos a 13 no 1, mantém ponte para guardar. Chegamos a 2.0, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1.30 graus, 1.09. Pouso, canal 6.2.5.0. Pelo Serra Lima, Torre 1895, por favor. Torre 1895, grava, bota lá. Salvador, bom dia, o Papa Arteu, Pelo Serra Lima, estabilizado. Pelo Serra Lima, assistindo a aproximação, informarei o Vista Lima. Gente, Lima. Xerém 639, totalmente pronto. Pronto. Xerém 639, após companhia na confirma final, Lima tem Vista no zero. Centro, rebaixo para o Ferro Bustebeck. Salvador, bom dia, voltou em 1.71. Pelo 171, mantém ponto de espera aguardando. Mantém ponto de espera, voltou em 1.71. Lima 250, solo 59, direita, solo 219. Solo 219. Isso aí, caso que o Sierra Lima cancele as regras de solicite 197, será a número 1 para o povo? A Lima, ciente, plano IFR do sala 01. Reporte base para a final pela direita, 1-7. E aí, reporta base para a final da 1-7, que quer. Xerém 3-1, não autorizado a decolar, pista no 0, vento 1-3-0 graus, 1-0. Zero do Xané, solo 59, solo 219. Solo 271, autorizado ali, manter a pista no zero. A porra metade está errando, meu pai, que ele fala. Voo Salvador Serra Indo Eco Indo, decola da ONASET, comprou a norte, aciona 01 no ONASET, controle 1-0 do sinal 8. Tiago Sérgio Romeu, confirme o POB. Por parte ao 5. Treinamento táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5. Na 6250, táxi via Alfa Romeo Juliette. 3-1, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via 360, possibilidade, voa direto da EL, lembra? Beleza, autorizado, 6-1. Beleza, graças. Gente, Lima. Porque a aeronave decolou mesmo sair. Mike Fox mantém as condições de slide 510, efetua o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte final para pouso da Terra Índia Queen. Estimativa 2780, desço para 2500, ferme 15 ajustes, autorizado na nave, reporte estabilizado. 21, programa em colapso estando 0, vento 140 graus, 119. Cristiano, 0, 2, 1. Programa 171, decolou 06, controle 1, foi 0.8. 08. Salvador, bom dia, gol 2171 decolando a escola. 2171, contato radar na decolagem, suba via saída da Elfa Nino 360. Suba via da Elfa 360, 2171. Esse é o meu autorizado táxi, porta onde espera papá. Sua posição, uma hora, está mantendo 500 pés no helicóptero, prosseguindo para a Serra Índia. Controle, gol 2171, pode voar da Dael para evitar para matar? Dael está autorizado, 2171. Dael. Autorizado no RNAV, 2780. 780, surge no 895. Tá final de 3 milhas, passando a RMAP, tá o pista no teste, tem um ATR, final de 10 milhas, é uma zero aqui. Gente, o vetorinho de aquilo. Aliás, a torre de Salvador Azul, 2780 nessa escuta, passando Serra Vitor 366. Azul, 2780, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 09. 2780. Torre, o Vitor de aquilo, 3 milhas, capteiro 17. Confirma, já se encontra 3 milhas do capteiro 17, Vitor de aquilo? Afirmativo, o Vitorinho de Aquilo. Continua a aproximação prevista do 360 para a esquerda, Vitorinho de Aquilo. Alfa Romeo, fora do solo, 08. Alfa Romeo, pro outro, para o Tapuã, decola 09, controle 120, décima 8. Fox, para que você livre? Papá Lima, mais Fox, Salvador? Siga, continua a aproximação, informarei, deixo livre. Sim, esse é o Vitorinho de aqui. Foi Salvador, papapá, Charles, é o meu. Papá, Charlie Sierra Romeu, mantinha 1.000 pés no corredor Axé. Forte no farol da barra. China é Serra Índia, é com Índia? Mantinha, Charlie Sierra Romeu, Serra Índia é com Índia. E mantém o corredor e aguarde para prosseguir para a Serra Índia com Índia. Charlie Sierra Romeu. Tá, Serra Maior aguardará. Autorizado, mantém 500 pés no corredor, axé? 500 pés pelo litoral, então. Sim, ó. Cali Serra Romeu. Cali Serra Romeu vai manter 500 pés no litoral. Um helicóptero? Imagina, Romeu vem a mesma. O 2065 mantém ponte pra cá. O que é o ponte pra cá? Não se não. O ideal é a flor de? É, é o... Ponte pra cá. Estou fazendo a coordenação com o Recife, só um minuto. O Xenem é 3 no 1, chame Recife, frequência 128, décimo 8. 128. Voo no 094, identifique, chegada a mar, desça até nível de voo 050, ajuste altímetro no 015, aguarde a final do procedimento RNAV para pouso na pista 10, voo no 094. No 71, está autorizada a flor de morte. Está voando morte, 271. Cali Serra Romeu. Está autorizado a direto Serra Índia com Índia e reportar para pouso, Cali Serra Romeu. Direto Cali Serra Romeu vai manter o corredor até o. Sim, então mantém o litoral a 500 pés e após prossegue Serra Índia com Índia, reporta final para pouso, Cali Serra Romeu. Direto Cali Serra Romeu. Muito correto, confirme por gentileza o passo. Recife, frequência 128, décimo 8. Câmara Recife, 288, muito obrigado, um bom trabalho, uma boa semana. Obrigado, bom voo. Confirme o tráfego. 1184, prepara Pucas da Maracaju, no Barra da Cópia. Pouca, Jamo, Aracaju. Sete de zero, solo de um, direita, solo de um, desmoronado. Ah, Zero, bom dia, aquilo passa em frente, assistente ao sinalizador. 1 no esquadra costa. 0, 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. E a 3 do 1, 7. Responder 5, 5, 1, 4, controle 1, 2, 0, decima 8. O nome é Esquadra Correta, repassando para o estacionamento. Vitorinho de Aquilo, solo turno 2, qual patino? Cuidado, pate 4, liga o backtrack no corte, pate 4, Vitorinho de Aquilo. Eu acho que eu vou. Status autorizado e após Serra Vista 366. Desça para 2500 PR, 1015 ali. Ou no 094. Afio, 2500 PR. 2500 PR, 308, gol 2065, bom dia. Salvador, gol 2065, decolou. Gol 2065, contato com radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. 360 da EL, Gol 2065. Estimada presente, Leda? Está autorizado, 2065. Leda, Gol 2065. Possibilidade de voar ponte, vagão 2065? Silva, mantenha a sua de Leda, 2065. Leda, 2065. Prepara o cemitério. É, tá ali, se arruma. 2770, prepara a primeira coral, aguarda cópia. Cópia. 0. Decola da Tensão 1-0, curva à direita, destino a subida coral, via golpe 677. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. Cessar correto, sem produtora para o estudo de refinamento. American 229, Golf Agente, dá o level 050, Amanda Ryan. Azul 2710, bom dia, autorizador Aracaju, nível 170. Decola da pista 1-0, curva esquerda, terceira subida Kombi. Transponder 0264, controle 120, décima 8. Zero, procedimento correto, transponder para receber acionamento. Vento 120 graus, 10 nós. O 2065, chame agora o centro Recife, na frequência 128.8, bom dia. Taxi direito via Inti, você espera a torre 118, decimal 95, ajusta na 095, Mongo. Uniforme, um no meu pé no corredor Axé, reporte no farol da barra. Chamar no farol, acho que eu vou pensar. É, Garibe. Procedure Air Nave, procedure. Tudo tonight. Ok, final visual, vou no 0094. 094, autorizado para a nave, a torre 1 no 8, décimo 95. São dois traços, um à sua esquerda e um à direita, um mantendo 500 e outro 1000 pelo litoral de Salvador. Confirmando, torre 285. 95, 295, 1 no 8, 95. 295, graças à informação no 094. 4, final no 0 visual. 094, continua a aproximação, companhia alinhando para decolagem sem parar, só breve. Vai, já não está livre, igual no 094. America 229, fly heading Sierra Vista 368, send 4,000 feet, altimeter 1015. Fly Sierra Vista 368. Then 4,000 feet, America 229. Autorizado pouso, pista no 0, igual no 094. Voo 1184, decolagem 24, controle 120, decimal 8. 208, importante. Pouso. Channel 61-0, bom dia, autorizado Maceió, nível 350. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, fechando a subida por Cojamo, Aracaju e ontem voo 17. Transponder 5527, controle 120.8. Zero no fim, Pajuí. Azul, 4-2-7. Nine send 2,500 feet, altimeter 1015, here air nave proceedless, report final approval. 94, Solas 26, direita Solas 219. Direita Solas 219. Boa, não quer mais ficar. Boa, não quer mais ficar. Boa, não quer mais ficar. Boa, não quer mais ficar. Boa, não quer. Uniforme, vou ir direto para Cairu. O Oscar Golf Uniforme sem tráfego a reportar no setor, frequência para a coordenação 2345 até o retorno. Autorizado, senhor. 729, contact the tower frequency 118.95. 118.95, American 229, today. American 229 with you on the RNAV for 1-0. American 229, clear to land runway 10 with 140 degrees 10 left. Clear to land, American 229. Bom dia. 2685, 2545, bom dia. Azul 4207, está autorizado. Final RNAV, reporte estabilizado. Está autorizado o Alcerra Leto 366. Azul 4207. Frequência livre, Charlie Serra Romeu. para o 207, está efetuando desvio? Entendi. Nine on the ground at 33, leave by right, call ground 121, that's small 9. Ground 29, American, please. Do 4207, completo as naves, chame torre 118, desse modo 5. Call me near taxi, Juliet. Continua a aproximação e informa a estrada. 3740, desça via chegada a Mari para o nível 050, o altímetro 10195. Via 0739, desça via chegada a Mari para o nível 060, o altímetro 0195. Azul 270, após a aeronave da companhia, curso final, autorizado, lembra? Sempre estou no zero. Obrigado. Mário, Lima Azul, após Mário, possível via, gol 1739. Via Pátio Índia, com sua esfera sobre 118, de sua nova equipe, adiciona 0,5 como um bom. Pátio 207, utilizado via Alfa e Mendes, Brasiliense. 0 graus, 029. Decolagem Pode 4-0, controle 1-2-0, décima 8. 2-0-8-2-7-7. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível 160. 60 via coral 2770. Doutor, é possível voar da presente para o de Coral? Firmo, direto Coral da presente, o azul 2770. Obrigado, direto Coral. A 3740, cancelada as restrições de altitude, após etapa, foi Serra Vitor 366, aeronave pista 10 autorizado, altímetro 10015, e desça para 2500 pés. Azul 2710, autorizado, decola a pista no 0, vento 140 graus, 1 0. Quem decola aí, o Azul 2710. Ou no 648. O 739, cancelada a restrição de altitude e INSAP, desça para 3.500 pés, o altímetro 1015, e aguarda autorização para o assinado que estamos dela. Azul 2710, decolagem 42, controle 1 da série da 208, boa. Controle Salvador, mandar bom dia. Azul 2710.